descansar em seus braços. E descansar em seus braços. Oh, oh, e descansar em seus braços. E ser feliz. Espere lá do céu se responder. Talvez na brisa celestial da manhã. Talvez na frágil pétala de uma flor. Confie que o mais ele fará, e bastará somente você crer e descansar em seus braços. Seus braços e ser feliz.